No meio dessa estrada não encontro nada, só sei que vou sem rumo, sem chegada, sem ter hora marcada, só sei que vou. Ficou pra trás o que eu queria, meu amor, minha alegria. Parece que tudo acabou. Eu já nem sei mais o que faço. Não sou dono dos meus passos. Já nem sei pra onde vou. Tô precisando de alguém pra conversar, que saiba me escutar, que pare pra me ouvir, possa me entender. Tô precisando de alguém pra eu chorar, falar da minha dor, dizer que meu amor só me fez sofrer. Dizer que meu amor só me fez sofrer. Eu já nem sei mais o que faço. Não sou dono dos meus passos. Já nem sei pra onde vou. Tô precisando de alguém pra conversar, que saiba me escutar, que pare pra me ouvir, que possa me entender. Tô precisando de alguém pra eu chorar, falar da minha dor, dizer que meu amor só me fez sofrer. Tô precisando de alguém pra conversar, que saiba me escutar, que pare pra me ouvir, que possa me entender. Tô precisando de alguém pra eu chorar, falar da minha dor, dizer que meu amor só me fez sofrer.